para autorização do congestionamento do espaço da Serena. Assim que o tráfego da TAM inicial, táxi, comandante. Coordenação com o pessoal de solo, nós podemos efetuar para a passagem do meio? Afirmativo. Tente novamente na frequência 13325 e a 1288. Em caso negativo, volte para a frequência. Solta 3561 para o táxi, 48 a bordo, 4 horas e 38, alterna com 20. Tá 3561, 48 a bordo, confere? Afirmativo, 48. Prossegue por gentileza via Juliette Alfa no ponto de espera torre 1186, altímetro agora 1013. Ponto de espera torre 1186, o TAN 3561. Passarelo 2224, autorizado pulso após a passagem do TAM. Após a passagem do TAM. Três meia zero três após o tráfego da companhia ali mantém. Torre, muito boa noite, trip 5216, está pronto o ponto de espera. Entendo, trip, mantendo ponto de espera. Mantendo, 5216. TAM 3152, direita 121, décimo nono, solo livrar, bem-vindo. 119, livrando TAM 3152. Acionamento pushback, objeto 5836, portão 5. 5836 vai manter a posição e vai aguardar, por gentileza. Guardando a 5836. Solo TAM 3152, livrando. 3152 vai manter a posição antes daquilo, que vai dar passagem ao comboio que está prosseguindo para o pátio 3, ok? Ok, mantém antes daquilo, o TAM 3152. Vai dar passagem. O TAM vai dar passagem ao comboio e após a passagem do mesmo ingressa via Alfa, Kilo, Pátio 3 e reporta na saída do Pátio 3. Ok, após Alfa, Kilo, Pátio 3, o TAM 3152 após a passagem do comboio. 3152 desconsidero, o comboio vai manter posição, você pode prosseguir via Alfa, Kilo e reporta na saída do Pátio 3. Alfa, Kilo vai reportar na saída do Pátio 3, TAM 3152. 33.65, tem um bom voo. 4071, paciente da Vitor, 360, Campinas, cópia. 4071, vai manter me escuta e aguardar. Web 5836, inicia puxa de imediato? Avião, 5836. Por gentileza, autorizado, chama táxi. Chamarei táxi, 5836. Decoragem, portanto, 3603. O trip ali mantém a pós-rolagem do Airbus. Ali mantém a pós-Airbus 5216. Leda Bridge. Em Bridge intercepta Perzulu 16, quando prossegue, conforme o plano. Aciona 5525 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 360 Campinas autorizado, decola da 10 da El Leda Bridge. Interceptor Perzulu 16, aciona 5525 e 198 controle. Na posição 8, quando pronto, chamaremos o azul. Excelente, cotejamento correto. Para o táxi, o passarelo 2224, 3 horas e 37, alterna Fortaleza. Prestou a bota, por gentileza? 07. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre em 1186. O altímetro agora marca 1013. Ok, Juliette Alfa, chama 108-622-24. O TAN 3152 é manter posição no ponto médio do pátio 3 devido ao push da Webjet no 05, ok? Ok, vai manter posição no ponto médio 3152. Visual com tração. Preso decolado, cruzão 2000, solicita da El. Cruzado da El, contato radar, suba para o 340. Aproa de Dael, subiu para o 340, tá 3603. Turbulência no meio, tentando turbulência 2-2, livre decolagem 102, com 10 do trip. Livre decolagem 52 no meio. Tá 3561 no pronto, ponto de espera, dá 1-0. 2196, decolada agora aos 11, 19-8, controle, bom voo. 19-8, grato, 5216. Salvador, TAM 3662-03, para possível autorização, nível é o 370 Natal. 3662-370 para Natal, sua protocópia? Pronto. Autorizado para Natal, nível 370, Pesulu 10. Decola da 10, sai da PUCA. Transição Zipar. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5536 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 370, Natal, o Pesulu 10. Decola da 10, curva esquerda, PUCA Zipar. 5536, 98, 3662. Cortejamento correto, chama para o push no 03. C5216, contato radar, subiu para o nível 190. 190, 5216. Doeu, 2284, passareiro, próximo, 0194. Gente, depois na loja depois ali mantenha, passareiro. Indo para RJ, nível 360, decola da 190, saída da EL, Leda, Bidev. Bidev intercepta pelo November 857 e prossegue conforme a rota. Aciona 5533 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. É o transponder, Charlie Tango Papá. A frequência do controle é 119.8. O acionamento é a critério para o táxi, torre 118.6. O táxi objeto 5836 com 120, 3:30, Salvador. Decolado agora às 13, controle 119.8, transfere, bom voo. 119.8, uma boa noite, está 351. 018-658-36, boa noite. Boa. TAN 3152 prossegue pro 09, Finger 09, no pátio principal. E autorizado, taxi de parte para 09, 3152. Controle Salvador, boa noite, Gol 604. Está cruzando 160 para 150, ciente da triplo, fez contato com o centro. Como era o nome que chamou o controle? O Gol 604, está atingindo 150, perdeu contato com o centro Recife, está sendo da vida. Gol no 604, vou indo para o DITAP e deixa para o 050. 050 para o DITAP, Gol 604. 10. Decora o patrulho. A 3603, chamei o centro Recife na frequência 13325 e alternado 1260. 3325260, boa, TAM 3603. Boa. T224, passarinho, decolado agora às 15, controle 1098, bom voo. 1098, obrigado, boa noite. O controle só mudou muito boa noite, o passarinho 2224, 2000, perfil da Momo. Passarinho 2224, boa noite, contato radar, subiu para o 350 na saída Momo. 350 na Momo, 2224. Salvador, boa noite, seu gol no 404, na proa de maré, atingiu o nível 160. Gol no 404, boa noite, identifique, chegada a maré, desce para o 060. Maré até o 060, gol no 404. Hoje 836, livre de decolagem, 110 com 10. Livre de decolagem, 5836. Tango Juliette e Tango Zulu, mantém condições visuais, sem saudar encerrado. Ilha na frequência 1201, tamo voo. Confirma para o controle? É o Whisky Yankee Uniforme? O seu rádio está com a clareza 3, o Whisky Yankee Uniforme, identifique, autorizado a chegada mar e deixa para o 070. No 070, Whisky Yankee Uniforme. Agora 5%. Circuito 36, decolado às 18, controle 19, decimal 8, bom voo. ILS, desça para 2.000 pés, ajuste padrão, forma estabilizada na final ILS. ILS 2013, para estabilizar, gol 604. Controle bom, 5836. Objeto 5836, contato radar na decolagem, suba para o 330. 330. 10, sai da Momo, transição frote. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5537 no transponder, 119.8. É a frequência do controle. Autorizado Fortaleza, nível 370, sai da Momo, transição frote. Após a decolagem, no zero, curva esquerda. 5537, transponder 198, controle, escuta 3258. Caixa genética correto, chama para o posto no 04. 3258. Solo Salvador, é o 4071, na posição 8, pushback acionamento. Azul 4071, autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Autoriza da Tia Papá, reporta para o cruzamento da 10735. O Papá. Autorizado o cruzamento da 1735, prossegue via Quebec, Mike Lima, me chama na Lima para ingresso no pátio. Firmo, condições de voa Conte, 5216. Está presente, curva esquerda pro de Conde, trip 5216. A esquerda pro de Conde, 5216. Gol no 404, está reautorizado via para 3000, o ajuste 1013. Trabalhar autorizado via para 3.003, no 404. Whisky Yankee Uniforme, está reautorizado, descida para 4.000 pés, ajuste padrão. Patrão de Salvador, boa noite, Web 6748, tem informação Victor. Boa noite, Web 6748, identifique chegada a Mari, desça para 5.000 pés, ajuste padrão. Identificou, descida para 5.000 pés, ajuste 1093, o Web 6748. O Galeão. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 118.6, altímetro agora 1013, tenha bom voo, Azul. Ajuste padrão, Juliette Alfa, 18.6, quando lá, Azul, obrigado. Como você está ouvindo o scan telefone? Agora, 5x5. Relativo. Gol no 404, é o número 2 na aproximação, reduza para 2100 nós. 210 nós, iniciou a redução, gol no 404. Usado o cruzamento do pátio principal, vai prosseguir via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1013 no altímetro, papá. Trip 5216, chama agora o Centro Recife, frequência 12685 e alterna 13365. 12685, alterna 13365, grato, boa noite, 5216. Boa noite. Objeto 5836, chama agora Recife, 12685 e alterna 13365. 2853365, obrigado, 5836. Boa noite, o 350 para Recife. Oceania 6310, para Recife, nível 350, prepara Pouca Transmissora Aracaju, aguardando autorização. Afirmativo, Pouca Aracaju preparando, 350. Torre Salvador, boa noite, 4071, ponto de espera. 4, vai seguir tráfego da companhia à sua frente, 7 milhas, desça para 2 mil, informe estabilizado. 2 mil, informe na estável, coluna 404, obrigado. 0, 0. Torre 18-6, tem um bom posto. 4-6, obrigado, daqui a pouco, 6-0-4. Whisky Yankee Uniforme está reautorizado via para 2 mil, informe estabilizado na final, ajuste 1-0-3. Chama na estabilizada na final, descendo via, ajustado no 013, o Whisky Yankee Uniforme. Salvador, boa noite, com o 604, na final, baixa travado. Sim, com essa aproximação, o som maior está livre, tráfego azul, já iniciando a decolagem. Positivo, guardando, com o 604. É. 5827 é o número 2 para a cópia, prepara da AEL, por gentileza. 5827, eu recebo o senhor muito baixo mesmo. Cheque o rádio, por gentileza. Oceané 6310, cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível 350, autorizo 58. Decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5534 no transponder, 119.8, a frequência do controle. Permitiu, 350 autorizado para Recife, Operuísque 58, Pucajama, Aracaju. Decolada 10, curva à esquerda, 5534, 19.8 ao controle. Corrigimento correto, chama PUSH. Chamará. Torre 18-6. 18-6. Decimal 8, não vou. Olhe 19.8, graças pela agilidade, azul 4071. Controle Salvador, boa noite, o azul 4071. Boa noite, azul 4071, contato radar, suba para o 360. Contato radar, sobe para o 360, azul 4071. Autorizado Galeão, nível 340, para o Apple Whisky 50, saída da El Leda, após mil, intercepta o Apple Whisky 50. Pode transponder o 5541 e o controle instalador em 119.80 para o Web 5827. Cotejamento correto, chama para o push no 10. Chamará para o pushback, a 10 Web 5827. O TAM 366203, pushback, sonamento. 3662 autorizado, chama táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 3662. Romeu 04, sol 30, direita 21, décima nova, sol livrar, bem-vinda. Observador, 5527. Prossiga. Somente para confirmar a saída da El, após Leda e após Leda, eu disse. Afirmativo, onde intercepta por isso que 50 está o destino. Ok, grato, 5827. Solo 5827, só confirmando, é Dael, Leda, Blaze ou Dael, Leda, Ildes? Dael, Leda e após voa, Ildes. Tá ok, obrigado. Solo Salvador, voo 604, Salvador, voo 604. O nome 604 prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3, é porta na saída do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, voo 604. Salvador, muito boa noite, Whiskey, Califórnia. Não escuta, prossiga. Receptor localizador, senhor, mantenha 2000 pés. Sim, tem pulso no 0 ou no 7? Ou no 7, senhor. Ok, então eu reposo um ponto ideal de cancelamento para a base da 17, o ISC e Yankee Uniforme. Chamaremos, senhor, no ponto ideal para ingressar na base pela direita da 17. O Charlie Tango Papá, com voo cruzar a cabeceira, está autorizado a ingressar e aguardando pequenas pistarias. Ou não, pronto para puxa acionamento. Aeronave que chamou para pushback e acionamento? Ocean Air 6310. É o número 2 do setor, mantém me escuta e aguarda, Ocean. Mantendo. Tanque uniforme, senhor, está curvando à esquerda para prosseguir para a base da 17. Ciente, reporte final no 7, o ISC entra em forma. Uniforme. O uniforme após o pouso é parte 5? Afirmativo, senhor, no hangar da Aerostar. No 404, solo agora os 33, direita 121, décimo 9, solo livrar, bem-vindo. 19, obrigado, essa aí, no 404. Quem é que uniforme, já que o trem tem pouso autorizado no 7, 110.